Controle Salvador 119.8, transponder 5526. Pesado 360, São Paulo, via Pesolono 0, Bubaque, via Pesolono 6, pois morto, pode ver a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída da EL, linda, morte, pode ser certo, Pesolono 0. Controle 119.8, transponder 5526, gol 2171. Gol 2171 no cotejamento correto, portão é 10, chame pronto. Chama pronto. Papa Tango Kilo, Romeu Oscar, Salvador para Boipeba, 1 mil pés, está pronto para cópia. Autorizado Boipeba, 1 mil pés. Decola da pista no 7, curva direita no corredor Axé. Frequência do controle 119.8 e o transponder é o 0145, Kilo Romeu Oscar. Olha, ajuste no 0,4, desça para 5 mil. De 14, desça para 5 mil. O senhor 6250, chegada à área, desça para 6 mil, 1014. Chame agora a torre 118.95, para acionamento de táxi, um ajuste no 0,4, tem um bom voo aqui no Romeu Oscar. Salvador, bom dia, Xanair 63 no 1 no 2, para autorização Guarulhos. Bom dia, aqui é o Romeu Oscar, livre acionar, chame para o táxi, vai decolar da pista 10 ou 17. Gente, 2590, solo 41, de Bélia direita, solo Salvador, 1219. 3 ou 219, obrigado, 2590. Proa o esquerdo direito ao critério do controle. Positivo, está autorizado, eu deixo a curva a seu critério, capitão. Obrigado. Pois Romeu, pois Papa Romeu, Delta Romeu, Papa, desça sem restrições para 2.500, cruza a linha do litoral e voe sobre a água. 2.500, litoral para o Romeu, Papa. Positivo, quase. Romeu Delta, Romeu Papá, velocidade? 2809. Gente, o senhor pretende reduzir ou manter a velocidade? Mantém. Ok. Solicito que mantenha a velocidade informada até 25 milhas, é possível? Possível, ok, eu agradeço. Papá Romeu Kilo, Serra Lima em aproximação, cheque o trem, chame torre 11895. Torre 11895, Serra Lima, volta lá. Salvador, bom dia, Papa Romeu, que o Serra Lima estabiliza 10, navidão na 0. Kilo Romeu Oscar, autorizado até a Papá, chame na Papá. 10.3663. 0. Kilo Serra Lima, intenção de pouso não no 0? 1.7. 1.7, qual parte que segue após o pouso? Parte 5, a guarda ali está. Gente, Kilo Serra Lima, reposte para o cancelamento. Reposta da Lima. Gente, aguarde cópia, cópia, cópia aberta. Né? 3896, solo 42, libere a direita, solo Salvador 1219. Direita 219, até 3896. E a rota Upzulu 10, Ubave, Upzulu 6, Posmo, DCT Confins, Upzulu 21 no Mochep. Decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil da subida da EL, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5520. Autorizado 360, Guarulhos, pela pêndulo 10, Cubado, pêndulo 16, Posmu, direto com Fisa, pêndulo 21, Mochete. Decola da 10, curva à direita, da EL, Leda, Motiva. Controle 5198, transponder 5520, 6.3.1. Cotejamento correto, portão 02, time pronto, Xané 63 no número. 63 Azul 2590, modificado para 4 Lima pela Infraero. Obrigado, só 24 Lima, já do nosso. Obrigado. Fala, bom dia, 3896. Direita, reporta sinal da 97, 15 Lima. E a Alfa reporta para ingresso Juliette, dia 3296. Acionamento por ponto de risco, Lima, Juliette, Lima. O Papa Romeu, Delta Romeu, Papa, está agora 29 milhas afastado, nossos agradecimentos. Está autorizada a aproximação à aeronave, caso deseje, redução até 230 nós. Ok, 230 reduzindo a aeronave atualizada, Romeu, Papa. Então, 3896, mantenha-se da Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha-se da Juliette, aguarde para ingresso. 366 para aproximação à aeronave. Voando 366, para 2500, tráfego Gorão, vai para 2. Para sinal da 97, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, pouso autorizado, pista 197, vento no 00 grau, 099. Entre Lima. Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. Positivo, é o número 3 para pouso. Seguindo a aeronave da Gol, à sua frente afastado 14 milhas. Então 3896, fica atento ao Airbus da companhia mantendo a saída do pátio 3, Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1-1-3896. Papa Tango Lima, Juliette Lima, confirme o pátio, se encontra? Positivo, curva pela esquerda, vai em bomb, chegada bomb, 1014. Curva pela esquerda. Quilo Serra Lima, táxi via Papá, pátio 5. Autorizado Ilhéus, 1.000 pés, decolagem da 1.7, curva direita, corredor axé, frequência do controle 1.19.8 e o transponder 0271, Fox Fox Air. Planejamento correto na bata, confirme o PLB. 2, chame agora a torre 1118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 014. Tem um bom voo. Papa Uniforme, Fox, Fox Air. E o PLB do correção, confirme o local de estacionamento. O Lima Juliette Lima está autorizado Salvador para Serra November Tango Romeu, o nível 180, plano Yankee, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT, frequência do controle 119.8, transponder 5477. Gente, cotejamento correto, aguarde só um minuto para a coordenação da pista. Aguarde aguarde para o push, 6319. Aguarda. Número 1 para cópia, mantenha a posição no Graé aguardando, o eco apatela. Para o Taxan 3663, 216 a bordo, Galeão 1340. Passou 366 na sua. Papá Romeu Delta Romeu Papá, continue em aproximação, reporte final de 5 milhas. Passará final de 5 milhas, Romeu Papá. 895, obrigado, bom trabalho. Oxana 6311, após a passagem do R2 da TAM, retaguarda que prossegue para o ponto de espera, autorizado iniciando 02 e chama ataque. Fala Salvador, bom dia, Azul 2790, Zenica Lima. Azul 2790, Aracaju, 170 já aprovado, prepare a subida Conde aguardando cópia. Prepare a subida Conde aguardando cópia 2790. Droid está autorizado a aproximação, Renato. Gente, autorizado, obrigado. Posso, a liberacional chama etapa. Piano 6250, possível navegar com 210 mais? Tem uma cheia, oceano reduzido, 210. Ok, 210 nós, RNAV autorizado. Autorizado, meu Deus. Juliette Lima, agora sim, foi autorizado a pista 35, com curva à esquerda no perfil da Momo, DCT. Papá Romeu Delta Romeu Papá, pouso autorizado, pista 10, vento 08, 0 grau, 07 mais. Eu pouso a 10, Romeu Papá. 5.014 no ajuste, Lima, Juliette Lima, bom voo. Bom dia. Bom dia, TAM 3663, mantenha o ponto de espera. Tá mantendo. Lima Juliette Lima, autorizado o táxi até o Papá, reporte para ingresso no 7, ajuste no 014. Juliette Lima, mantenha o ponto de espera Papá, reporte para ingresso pista 35. Papá Papá, Eco Papá Serra, cópia. Papá Papá, Eco Papá Serra, autorizado Salvador para Serra November, Tango Romeu, plano Yankee, o nível 180. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 119.8, transponder 5473. 35. Correto, 5473 no transponder, confirme o POB do Eco Papá Serra. 07 a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre, 118.95, ajuste 1.0.4, tem um bom voo, Eco Papá Serra. Juliette Lima autorizado decolar, pista 35, vento no 1, 0 grau, 08, nós. 663, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém no 0, TAM 3663. Via Golf 677, o nível 170. Decola da pista 10, após decolagem de primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 119.8, transponder 0264. Autorizada na Aracaju, nível 170, via Golf 677, decolada 10, primeira curva esquerda, descida da saída Conde. Controle 119.8, e transponder 0264-2710. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, azul 2710. Chamada pronto, 2710. Chama gol 2171, para puxa back acionamento na 0. Ciente, aguarde para o puxo, gol 2171. Tá. Gente autorizado, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1014. Tem um bom voo, chané 63 no 1. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 10125, ajuste 1014, 1061, 1014. Qual parte de destino? Ingresso à direita via táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette, Delta Romeu Papá. Alfa, reporte de volta. É 48, pouso autorizado, pista 10, vento 1,00 graus, 07 nós. Livre pouso, gol, no 648. Tá 3663, decolar 255, chame controle Salvador na frequência 9,80, bom voo. Salvador 1980, obrigado. Controle Salvador, tá 3663. O 3663, controle, contato, radar pós 2000, curva à direita, voa Leda, Leda Mativa. Pós 2000, voa Leda, Leda Mativa, para 3663. Oceano 6250 em aproximação, cheque o trem, chame torre 1895. Autorizado chame táxi, azul 2710. Chama táxi 2710. Para decolagem imediata. Autorizado alinhar e manter 63 no 1 e ajuste autorizado decolagem. Foxtrot, Sierra, atente à esteira do Boeing 737 que pousou pistão no 0 após ser livre de decolagem no 7, vento 080 graus 08 nós. Gol 2171, na escuta? Na escuta, Brasília. Tráfego passando agora a retaguarda, após o mesmo liberar, um Citation 250. Está autorizado iniciar no 10, chame táxi. Pode passar de tráfego na retaguarda, autorizado, chama táxi. Eu vou executar então o procedimento NDB Zulu. A gente vai efetuar a chegada a POMF até a posição do ano, o senhor vai interceptar 101 e aproximar. Isso é feito, isso é feito, sendo o teste de equipamento na marcação de NS para a Foxtrot Sierra, decolar 259, no farol de Itapuã, chame o controle Salvador na frequência 99.8, bom voo. Farol de Itapuã, chamarei o controle 198, muito grato, bom trabalho. Salvador, voo 2065. 065, bom dia, Guarulhos, 360 aprovado, aguarde um minuto para a cópia. Bom dia, aguardando a cópia. Oceané 6250, pouso autorizado, pistão no zero, vento 08, 0 graus, 11, 9. Pouso autorizado, Oceané 6250. Oceané 6311, decolar 200, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80, bom voo. 19980, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceané 6311, Nadael. Via 48, Juliette, portão 03. Queira desculpar, contato radar estabelecido após 2000, Leda, Leda Mótima, câmbio. Após Leda, Leda Mótima, Xener 6311. Delta Romeu, Papa autorizado, ingresso na Quebec, à esquerda e cruzamento da 17 até o hangar da Aerostar. Tenha um bom dia. Salvador, o Fórum Sierra decolou 17 na vertical do farol de Itapuã, corredor até 1.000 pés. Doutor Uniforme Fox, Fox Serra, este é o controle Salvador, prazer falar. Vossa Senhoria vai manter 1.000 pés em voo visual de Salvador para Ilhéus? Afirmativo, controle. Ok. Eu preciso do seu estimado para pouso em Ilhéus. Aguarde. Adocana Galeão, 3:55, próximo táxi. Voo 21171, autorizado táxi via Pate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4, tem um bom voo. Autorizado Pate 1 no Índia, ponto de espera 295, boa, 2171. Solo, Xanera 6250. Ocean 6250, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingressar, táxi 6 Juliette. Salo Salvador 2710, está próximo para o táxi com 3, nova borda, autonomia de 2 horas e 10 minutos, só alterna Salvador. Confirmando o POB 31? 39. O azul 2710, visual com o Boeing da Gol, está descendo no pátio principal? Afirmativo. Azul 2710, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1 e Índia, segue como número 2, a retaguarda do Boeing da Gol, no ponto de espera, torre 118.95, o ajuste no 014, tem um bom voo. Autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1 na retaguarda, e Índia, está ponto de espera da 10, na retaguarda do Boeing, e chama a torre 118.95, o 2710. Como Vossa Senhoria está voando no espaço aéreo Golf, em Salvador o ajuste é 10.04. Qual o seu estimado para pouso? Ok, 1220. Eu não tenho tráfego conhecido no setor ali. Informar foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Guarulhos e a rota Upesul 10 até Taubaté, o nível 360. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, acione o transponder 5540. Autorizado para Guarulhos, 360, subindo 10, decolagem 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 198 controle, 5540, transponder voo 201. Cotejamento correto, portão 09, chame pronto, gol 2065. Vai reportar, obrigado. ATR 6250. Oceané 6250, observe a passagem do ATR da Azul, após autorizado Juliette, portão 08. Bora ATR, vai para 08, 6250. Sango Lima, Juliette Lima, chame Recife. Frequência 12685. Passando Lima, Juliette Lima, controle. Tranquilo, amigo. Lima, que nós temos na disputa. Chame Recife, 12685. 12685, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e tratamento, excelente dia até o retorno. Muito grato, um abraço. Obrigado. 3663, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, tá 3663. Voo 21171, decolado 05, chame controle Salvador na frequência 19.80, bom voo. Da 98, boa. Salvador, Gol 21171. Voo 21171 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Após 2000, curva à direita, voa a Leda, Leda Mote. Sem restrições, após 2000, voa a Leda, faz Leda Mote para 21171. Azul 2710, autorizado decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 109. Decolar autorizado, grau 0, 2710. Decolado 07, controle Salvador na frequência 99.80, bom voo. 99.8.2710, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2710. Azul 2710, controle, meu cordial, contato radar, prossiga como autorizado e suba sem restrições. Sobe sem restrições, o 2710 precisa sair da ponte. Oceano 6311, chame Recife, frequência 1251, Oceano 6311. 1251-6311, um excelente final de semana a todos aí no controle. Muito grato, um grande abraço. A plantão Vita Charlie Hotel está autorizada a aproximação, aguarde transferência. Vita Charlie Hotel. Azul 2780, está autorizada a aproximação. Ok, autorizada a aproximação, Renato. Azul 2780. Controle Salvador, o Azul 2710 vai precisar manter a proa 080 para formações por mais 15 milhas. Positivo. Está autorizado o desvio. Gente, 2710. Controle Salvador, muito bom dia, é o Gol 0094, passo nível 220. 1094 é o controle, ajuste 1094, desça sem restrições para 5 mil pés e voe para o Serra Vitor 366 para aproximação a Renato. Ao 366, desce para 5 mil sem restrições. Você está com a informação Lima, 1094. Gente. Vitor Charlie Hotel está estabilizado? Estabilizado. Positivo. Completando a aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895. Até a próxima oportunidade. Paciente e a tripulação do Vitor Charlie Hotel, não dá mais bem, agradece a cooperação do controle. Salvador para o nosso voo. Positivo, um grande abraço. CRB Salvador, nota 3 do Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, confirme intenções de pouso. Portão 09 autorizado, chame pronto para o táxi. O 2065. Autorizado, poderia. Salvador, bom dia. Eu vou com o número de quatro. Tem que dar mais autorização. É o Vitor Charlie Hotel. Então, entendido que o senhor solicita uma aproximação perdida ou ainda não tem esse posicionamento agora? Não, solicitamos a aproximação perdida. Na DA, manter uma remetida e por sinal na 17, com curva esquerda, se autorizado. Vitor Charlie Hotel, reporte na DA iniciando a remetida, o vento no 20 graus, 09 nós. Vitor Charlie Hotel. Não autorizado Recife, nível 370, pela Alpesulou 17, na saída Cuca Chamuaru, decoladão no 052. 192 é o controle, segundo no transpondo, gol no 184. Cotejamento correto, portão 04, chame pronto, pushback acionar, gol no 184. Chamará quando pronto, no 184. Salvador, o azul 2770, 160 para Porto Seguro. Autorizado Porto Seguro, nível 160. Via Golpe 677 até Raíra, após DCT. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Frequência do controle 119.8, aciona o transponder 0277, o azul 2770. Ponte autorizado, Porto Seguro, 160 na Golpe 677. Saída Coral, a pistão no zero, curva à direita e até Raíra, depois DCT. Controle 6698 e o transponder é o 2777, o azul 2777. Correto, 0277. No pátio 3, chame pronto, pushback acionar o azul 2770. Vai chamar. Coral deixou Boipeba, Morro de São Paulo à esquerda, desça, sem restrições, para 2.500 pés. Voo sobre água, gol 1094. Mãe do Gato, desce a 2.500, 1094. Até iniciando a aproximação perdida, aguardando para girar para pouso na 17. Estamos em condições de baixar. Vitor Charlie Hotel arremeteu no AUS 13, curva à esquerda, reporte para girar base 17. Reportará. Kilo Romeu Oscar, autorizado a decolar, pista 17, o vento no 10 grau 08 nós. 118.95, ajuste 1094, tem um bom voo. Autorizado via Patinho, Porto Seguro 10, 102, Patinho. Voo 2.6. Salvador Azul 2.7.8.0, reporta estabilizado, procedimento terminado, estudo 0. Azul 2.7.8.0, em aproximação, checa o trem, chame torre, 1.8.9.5. Ok, eu vou checar, e a torre agora 18.9.5. Muito obrigado, um bom dia a todos aí. Grande abraço. Valeu. Menos. após o pouso, agora vai ter. Pode ficar. Eco Papa Serra, autorizado o táxi via alça, reporte no ponto de espera. Já para gerar base, vista telhada. Olha, até autorizado girar base, pouso pistão 7, vento no 090 graus, no 1 nós. Vista telhada, o controle da chave travada. Romeu Oscar, decoladas 1-5, chame o controle 1-9-8. Romeu Oscar, 119-8. Salvador, bom dia, Azul 2780, final RNAV, pista 1-0. Azul 2780, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso. Vitor Charlie Hotel, devido ao tráfego na final 1-0, próximo de 5 milhas, faça um 360 com curvas pela direita. Reporte... intercepção na final do 7. Distanciante, Vitor Charlie Hotel. Guarabara, Lima Oscar. Tá um quilo lá no ancho? Afirmativo, senhor. Terra Delta, Lima Oscar. Terra Delta, Lima Oscar. Boipeba. Positivo, Boipeba. Era justamente isso que a gente queria saber. O senhor vai prosseguir a mil pés pela linha do litoral, informe o seu estimado para pouso em Boipeba. Certo. O estimado Boipeba mais 35 minutos. Considera os 45. 45, no bem. 80, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 099. Autorizado, pouso pista 10, azul 2780. Sou em Salvador, bom dia. Vou 2065 no ponto de espera 10. Vou 2065, mantém o ponto de espera. Mantém, 2065. Vitor Charlie Hotel reiniciando o 360 agora pela esquerda para reintercitar a sinal da 107, adequante como número 2 para o posto contato visual com o número 1 na final da 10. Vitor Charlie Hotel ciente, reporte na final 107. Para passar. Vista Célia Pé, recepcionando a final da 1-7, controle da 7, travado. Vista Célia Pé, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Célia Pé. Gol 2065, autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Ali manter 1-0, gol 2065. Pelo Romeu Oscar, solicitando direto, está autorizado. O senhor vai manter mil pés? Vou Afirmativo, vou controlar de novo até o que está sendo o trabalho de voo para sair de Bolsana. Ah, ok. Está autorizado, meu pé, voo direto, informe livrando a zona de controle. Afirmativo, como é ótimo. Na Delta. Azul 2780, bom dia. Prossiga via Kilo, pátio 3. Remota prevista é a 3 Romeu. Fica atento ao balizador. Sente via Kilo, 3 Romeu prevista. Vai subir o balizador. 2780, obrigado e bom dia. Bom dia. Autorizado, chame pronto para o táxi, Gol 1184. Chamará para o táxi, 1184. Vitor Charlie Hotel, no solo 20, livra direita, Fafá, Fatinho. Gol 2065 da cola 221, chame o controle de Salvador na frequência 119.80, bom pouco. 119.80, obrigado, tenha um bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, grupo 4207, passa 230 para o 160. Tirar mais. Azul 4207, ajuste agora 1014, desça para 8.000 pés. 1094, em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1-1-8-9-5, gol 1094. 1895, bom dia, 1094. Comandante Salvador, bom dia, gol 2065, decolou, perdiu da El. Gol 2065, este é o controle, contato radar estabelecido, inicie curva à direita agora e vou direto Leda, após Leda Mótima. Vou a Leda, depois Leda Mótima, gol 2065. Positivo, contato radar. Ciente em coordenação com o Infraero, reporte no corte, o Serra Delta Juliette. Mandará a Serra, obrigado. É para passear em coordenação com o controle Salvador, devido a saídas conflitantes, o senhor vai decolar após o pouso do Gol na 10, ok? Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 9094. RNAV Gão no zero, já avistando a pista. Gol no 094, pouso autorizado, pista no zero. Vento no 40 graus, 099. Vive pouso, 990, 9094, bastante travado. Firme somente autonomia? 3 horas. Gente, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1014, tem um bom voo, gol no 184. Autorizado táxi pela Índia, no ponto de espera 18.94, gol no 184. Kilo Romeu, acho que a frequência é livre, bom voo e até a próxima. Azul 2710, Salvador. 2710, vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 203. Aracaju 203, o 2710, Salvador. Azul 4207, está passando 16000. Terça, sem restrições para 4000. Oi, para o Serra Vitor 367, está autorizado a aproximação à RNAV. Este é autorizado a descer para 4000. Na proa do Serra Vitor 367, autorizado o procedimento 4207. Papá Serra, atente à esteira de turbulência do Boeing 737 que pousa pista 10, após ser livre da colagem pista 17, vento no 00 grau 089. Correção 1184, autorizado a alinhar e manter na pista 10. No solo aos 26, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo. Frequência 121.9. Livre à direita, solo 219, voo 0094, bom dia. Bom dia. Papapá, eco Papa Sierra, decolado aos 26. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, chame bom voo. Papa Sierra, controle 20, vou entrar, senhor, até a manhã. Mil perdões, Serra. 119.8, 19.8. Siga o táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, é 094. Poxa, né, 6140, copia? Prossiga, 6140. Autorizado, Maceió, via rota Antezulu 17 até Orago, após DCT, o nível 350. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Tuca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5561. Atualizado Marcião, nível 350, pela pessoa na 7, que é Oraga, pós direto. Segunda no 0, na Tuca, Aracaju. Controle 119.8, acena 5561-6140. Oxené 1140, protejamento correto, atentando a saída Puca com transição Aracaju, passando por Jamo. Puca Aracaju, passando por Jamo, Oxené 6140. Chame pronto, portão 08, Oxené 6140. Chamarei 6140. O meu tango Índia Bravo, bom dia, prossiga. Tente aguarde cópia, o sangue de bravo. Paulo 2770, ponto pro táxi. 5-5 a bordo, altera a vitória, 3 e 10 de autonomia. No pátio 1, na saída do pátio 3. Vai, eu vou estar, 2770. Antes da Juliette, agora 0094. Voo 1094, Juliette, portão 10. Juliette 10, 1094. O Azul 2770 para informação, aeronave da Sideral à sua esquerda fazendo cheque de motor em marcha lenta. Vou no 184, decolado 29, chame controle Salvador na frequência 119.80, bom voo. Controle 1980, vou no 184, bom trabalho. No pátio 1, azul 2770. Autorizado, prosseguir via parte 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 104, tem um bom voo, azul 2770. Gente, próxima ponto de espera, 1895 e 1014, azul 2770. Prossiga como autorizado. Tango Índia Bravo, sobrevoo na Baía de Todos Santos, confirme a intenção, seria decolar com Proa Whisky ou prosseguir via linha do litoral? Tango Índia Bravo, autorizado voo local, RMAR, RMAR 500 pés, decola da RMAR em coordenação com a torre, com Proa Norte. O controle Salvador 119.8, a torre 118.95, acione o transponder 0137. Positivo, livre. Bordo, chame a torre agora para acionamento e decolagem. O ajuste no 014, tenha um bom voo, Tango Índia Bravo. Então, procedimento 4207. Positivo, 4207. Aguarde transferência de comunicações. Guardando 4207. 2770, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém 2770. Azul 2770, autorizado decolar pista no zero, vento no zero, 0 graus, 08 mais. Pista com as 2770. Azul 4207 em aproximação, reduz a chega trem, chame torre 11895, azul 4207. Chamar a torre 1805, questão 1895, azul 4207, boa. Boa, 11895 confirmando, ok? Afirmo 11895. Azul 2770, decolar 233, chame controle Salvador na frequência 119.80, bom voo. 198, bom final de semana. Torre Salvador, bom dia, 4207, está estabilizado o RNAV. Azul 4207, pouso autorizado pista 10, vento 09, 0 grau, 08 nós. Autorizado pouso 10, 4207, ajustado 10, 14. Confere, 1014, azul 4207. 648, correto, cortejamento, chama para funcionar, posição 03. Coral, azul 2775. É 2770, né? Sim, Matias, 2770. Você vai manter 1.500 pés devido à formação aqui na decolagem? O senhor vai manter essa altitude até quando? Mais 2 milhas. Ah, positivo. Autorizado. Barro, meu Tango, Índia Bravo, Torre de Salvador. O Índia Bravo, ciente do acionamento, reporte pronto para decolagem. Do 1184, chame Recife, a frequência 12685. Recife 1225 graus, ótimo trabalho, vou no 1184. Toda 739 é o controle, desça sem restrições para 8000 e voe para o Serra Vitor 366. Ajuste agora no 094, câmbio. No 094, 8000 no Coroa do 366. Azul 4207, no solo 37, livre a próxima à direita e chama o solo 121, decimal 9. Livrando a próxima à direita, 219, 4207. Aqui é o Tito Bravo, ó. 140 graus, 079, reporte fora do solo, proa norte. Bate 1, posição 01. Alfa Juliette, bate 1 para a posição 01, com azul 427. Confirma a aeronave que chamou o solo, Victor. Bravo Oscar, voo Bravo Oscar, parte 3. Siga, Victor Bravo Oscar, bom dia. Ok, eu solicito a autorização do reporte dessa aeronave. Irá para o pátio, qual a posição do número 2? Gente, estão apenas confirmando a pátio 3, reboque até a posição 02, pátio 1. Positivo, senhor. Inicia no pátio 3, Victor Bravo Oscar, e chama para ingresso no pátio 1. Obrigado, iniciar até o pátio 1. Estou no metro atrás, estou em estacionamento 93. Primeiro nave? Tá bom, vou no meio, tá pronto. Já pronto, puxa, no 03? Ah, sim, pronto. Só um minuto. Temos aeronave para ingresso na 01, coordenando com a equipe de solo. Após o Embraer 190, companhia azul, passar a cauda, inicia a puxa na posição 03. Passou a saída azul, autorizado o puxa, para o meta 3. Estou na zona de controle. Para livrar no PR-01.